044, salas 49, libera a direita, solo 1219. 3219, 1444. Salvador, Bolsa, né, 63, duas vezes o marcador de terra. Bolsa, né, 63, 5, pouso autorizado, sistema 0, vento 250 graus, 3 nós. Autorizado, pouso, tá, 0, 63. Para informação, temos algumas pessoas caminhando próximo à lateral da pista no zero, não vai interferir com o seu pouso e elas estão cientes das aproximações, então mantendo a separação com o militar. Ok, estão no gramado ao lado direito aí, foi 63, acima aqui, do lado esquerdo. Ok, gramado lado esquerdo, obrigado. Na R315, sala 53, libera a direita, sala Salvador 1219. Salvador, boa tarde, Azul 4422, estabilizado na final da Uno Zero Visual. 4422, continua a aproximação, aguarde a pista livre, baixamento 1-0, 1-6. Continua aguardando. Desde o ponto de autorizado, depois de 0 graus, 4 nós. Livre pouso, pistão no zero, azul 4422. Solo 1700, libera direita, solo 1219. Libera direita, solo 219, azul 4422. Vitor, gol 1964. Gol 1964, o ajuste de altímetro 1096, com fim de sisal com campo? Ainda não. Fechei com o visual, o gol 1964. Ok. Tráfego o 3805, condições de decolagem assim que a pista estiver liberada? Sim, tem. Tem, só 3805 ali, mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, 3205. Gol 964, solo ao 1-2, libere primeira direita e chama o solo salvador em 1-2-1, decimal 9. 42008, boa tarde. 42008, boa tarde, continua aproximação, aguarde pista 10 livre, ajuste altímetro 0,6. 16, aguardando pista livre. Decolou 104, chama o controle pulador no 0,8. 2008, tráfego Tarde, passaria do 2230, fui, aliás. 3230, número 2 na aproximação, aguarde pista livre, chute de chute no 0,6. E aguardando 2230. Gol 2008, solo no meio, libera direito, solo jogador no 21 do Simão Norte. Pouso autorizado, passaria 2230, pista no zero. Autorizado acionamento, Teatro da Táxi, chame na Oscar, o ajuste de altímetro 10. 16, confirme o alternado. Pesado ingresso, piso no 7, chamei leve pronto, se abra o céu. 4, na sua escuta, está passando em Jacé, vai ser atrasado. Car 3154, tráfego habitado, autorizado com o pisco no zero, vento 220 graus, 119, ajuste altímetro no zero no meio. Covid-16, dando pouso na 10, 3154. Para você aguarde para decolagem. Matando o Juliette, estamos no autorizado táxi, chama na papai, ajuste o altímetro no 096. Papai Romeu, Serra, Bravo, Serra, tentando a esteira de turbulento da organização, zona pista no 0, autorizado com a gente, com o 7, com o 2, 2, 0, grau, 0, 5, 0. Serra decolou aos 29, ingresso para o Dora Cheche, no controle Salvador, 120, próxima 8. Direita Xé, 120, 8 controle, obrigado. nós estamos em autorizado ingresso piso 97, chama o aéreo, pronto. Tô 3193. Recolou aos 31, chama o controle de celular no 20218. 5, formação de tráfego, ao seu direito, decolou da pista auxiliar para o 7, o Charlie 402, passando com o produtor azul, sem interferência. Solo 3-8, vire à direita, chame o solo Salvador, modo 21 decimal. 2-1, livrar o gol, nós controle Salvador, tá passando o Victor de Juliette. Controle Salvador, Victor de Juliette. Salvador, cruzado sinal no 7, porte vertical do mar, possível 360, ajuste altíssimo do mar. Cruzado sinal no 7, porte vertical do mar, possível 360, direto. Através do Enval, Victor de Juliette. Victor de Juliette, pouso autorizado, pistola 7, o vento 2,0 graus, 0,59. Autorizado, não, 0,59. Consegue parte 4, Victor de Juliette? poderia confirmar a direção do vento para o Victor de Juliette? Victor de Juliette, o vento agora de 220 graus, 05 nós. Prato, final. Autorizado ali a decolar como zero, vento 220 graus, Juliette, Paulo 42, autorizado da Trek, chame liberando a pista. Salvador, boa tarde, ajuda 771, estabilizado final da 1-0. Ajuda 771, aguarde pista livre, ajuste o altímetro no 0-1-6. Azul 2771, inicie procedimento de aproximação perdida, suba para 2000 pés e transfere o controle salvador no 20.8. Vem para 2000, 20.8. Salvador, você é na 3.5.0.0, tá pronto, Oxalá 6315, mantenha o ponto de espera. Graças a Deus, você faz a função da 3.5.0.